tocar, sentir seu coração. Quero namorar, viver essa paixão. Me dá um beijo, nesse amor somos apenas um. Oh meu amor, me abrace, amor, somos apenas um. Eu sinto o cheiro do perfume solto pelo ar e aumenta o desejo de me apaixonar. Vem me beijar, meu bem, nosso desejo é ser apenas um. Oh meu amor, me abrace, amor, somos apenas um. Você vai ser pra sempre. Sempre como se estivesse a lua no céu azul. Aí então, quando você sentir os lábios meus, verá que o seu caminho é de encontro ao meu. E nesse beijo, nosso amor será apenas um. Oh meu amor, me abrace, amor, somos apenas um. Pra sempre, sempre seremos apenas um. É, você vai ser pra sempre. Meu destino, minha sentir os lábios meus, verá que o seu caminho é de encontro ao meu. E nesse beijo, nosso amor será apenas um. Oh meu amor.